Começa agora, programa do Carlos Pitt. Jogaram uma bomba no cabaré, voou pra todo canto, pedaço de mulher. Jogaram uma bomba no cabaré. Alô, meu povo! Alô, gente! Tô chegando pra todo o Brasil, pra toda a nossa rede a partir de agora. Dezenas e dezenas de emissoras com o programa Carlos Pitt. Aqui sim o sistema é brutal, o sertanejo é bom demais. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo legal? De bem com a vida, na paz? Eita, nós! Então tá, arrepia, meu povo. Obrigado a todo mundo pela audiência, pelo carinho, pela paciência também. Ó, daqui a pouco tem a Miroca trazendo as novidades do mundo artístico. Já, já tem Carla Ribeiro com Carlos Pitt, canta pra mim. Tem novidade pra você, música, enfim. Fica ligado no novo programa Carlos Pitt aqui na sua rádio. O que você tá achando do programa? Tá gostando? Tá legal? É, então, de cara nova. E aí? Gostou? E muita gente adicionando a gente, procurando, mandando recado via Facebook, a nossa comunidade lá, Carlos Pitt na rede. Programa Carlos Pitt na rede. Muito obrigado, meu povo. Você de ponta a ponta desse Brasilzão, você também de Portugal. Valeu, valeu, hein? Que bom. Muito obrigado mesmo pelo carinho e pela audiência, tá bom? Bora começar? Bora começar trazendo música aqui no programa Carlos Pitt. Aí nos próximos dias está chegando, já está pronta e nos próximos dias está chegando aí a minha nova música, Carlos Pitt, A Saudade Aperta. Eu quero ver, hein? É, eu quero ver. E vamos começar assim, ó, Carlos Pitt, 880. Vai, arrebenta, arrebenta, se dá bem ou se dá mal? Agora é 880, é pra soltar a voz comigo, vai! Estou cansado dessa sua brincadeira, falsas promessas e palavras ditas por a ilusão. Assim. Estou querendo baixar a poeira, quero dar rumo na minha vida e pro meu coração. Não quero mais viver num barco furado, andando do lado pro lado, esperando você. Estou querendo uma nova história, mas vou ter que apagar da memória se você não quiser mais me ver. Agora vai ou racha, a gente fica bem ou a gente se dá mal. Está na hora de se entender, se quiser saber. Chegou a hora final. Agora é 880, se dá bem ou se arrebento, cada um segue o seu caminho. Vê se fala real, mentira ou verdade, se quiser ser só minha. Agora é 880, se dá bem ou se arrebento, cada um segue o seu caminho. Vê se fala real, mentira ou verdade, se não vai ficar sozinha. Viver num barco furado, andando do lado pro lado, esperando você. Estou querendo uma nova história, mas vou ter que apagar da memória se você não quiser mais me ver. Agora vai ou racha, a gente fica bem ou a gente se dá mal. Está na hora de se entender, se quiser saber. Canta vocês aí, vai lá! Então tira o pé do chão e solta a voz. Agora é 880, se dá bem ou se arrebento, cada um segue o seu caminho. Vê se fala real, mentira ou verdade, se quiser ser só minha. Agora é 880, se dá bem ou se arrebento, cada um segue o seu caminho. Vê se fala real, mentira ou verdade, se não vai ficar sozinho. Ajuda aí, vai lá! Agora é 880. Vê se fala real, mentira ou verdade, se quiser ser só minha. Agora é 880.

Bosco e Vinícius. Oi, gente, aqui quem está falando é o cantor Carlos Pitti. Está chegando a hora. Nos próximos dias, você vai ouvir a minha nova música, A Saudade Aperta. Um grande abraço. Programa Carlos Pitti. Os melhores artistas passam por aqui. Alô, galera, aqui é o Rio Negro. E aqui é o Solimões. Alô, galera, alô, ouvintes, aqui é o João Bosco. E aqui é o Vinícius. Alô, galera, alô, amigos, aqui é o João Neto. Pois é, esse aqui é o Frederico. Olá, pessoal, quem está falando é o Daniel. Olá, pessoal, aqui quem fala é o Hugo. Oi, gente, quem está falando aqui é o Thiago. Nós também estamos aqui com o nosso amigo Carlos Pitti. Um abraço, meu querido, e muito sucesso para ti. Valeu! Programa do Carlos Pitti. Carlos Pitti. Programa do Carlos Pitti. Carlos Pitti. E aqui o programa Carlos Pitti continua chegando por aqui, Miroca. Salve, salve, Miroca corintiana do Brasil. Opa, com muito orgulho e muita honra. Tudo bem, ô paranaense Carlos Pitti? Tudo bem, tô feliz, tô na final da Copa do Brasil. O que você acha? É, fazer o quê, né? Alguém tem que ganhar, né? Mas que seja, então, Atlético Paranaense. Salve, salve, galera rubro-negra do Paraná. Então tá bom. Miroca, o que você vem pra contar? Eu tô sabendo que tem um lance de uma dupla Paraná. Falando em Paraná, tem uma dupla que foi presa. Como é que é essa história? Pois é, eles interceptaram instrumentos musicais roubados. Sério? Feia coisa, viu? Ô, louco, daqui a pouquinho você vai falar isso pra gente. Então, de dupla paranaense acusada de... Os instrumentos aí? É, surrupiaram. Oh, será que tem gente envolvida mais por fora? Só que é só os homens que caem de gaiato na história. Por enquanto tá em segredo de justiça. Então, tá bom. O que mais que você tem pra contar aí? A Taeme, que agora já tem um novo parceiro, né? É mesmo? Ah, tô sabendo, é conhecido já, né? O que mais que você vai contar daqui a pouco pra nós? Que o Leonardo também vai gravar um DVD em comemoração dos seus 30 anos de carreira. E como é que essa história que eu fiquei sabendo aqui? Você tá sabendo já do Murilo Rosa, que é do Borrando as Calças? Como é que é o ator lá? Pois é, ele vai fazer um personagem aí, um cantor, num filme, e foi gravar pra 30 mil pessoas e doeu, viu? Ah, você vai contar daqui a pouco. Daqui a pouquinho a Miroca aqui no programa Carlos Pitti contando tudo, tudo. Fofoca? É com a Miroca. Notícias. Programa Carlos Pitti. Aqui tem música sertaneja. Ah, que bom que você tá ligado aqui com o Vi, já vou mandar um abraço pro pessoal que tá aqui, que manda recado pra gente, dizendo assim, Carlos Pitti, manda um abraço pra mim. Vou mandar, hein? É, já, porque agora sabe o que tem aqui? Agora tem o nosso quadro Cabanão Mundão. No programa Carlos Pitti, Cabanão Mundão. Aqui sim tem o Adão, música sertaneja, trio Parada Dura, o trio do Brasil, com a participação de Zé Henrique Gabriel, Blusa Vermelha. Ô, mundão chonado! Quando olho na parede, vejo seu retrato. As lágrimas banham meu rosto num canto sem fim. Sento na cama e fico sozinho no quarto. Vem a saudade maldita se aposta de mim. Levanto, vou ao guarda-roupas e abro as portas. Vejo a blusa vermelha que você deixou. Aí então o desespero rouba minha calma. Eu saio pra rua e até minha alma chora em silêncio ao sentir minha dor. Deus, ó Senhor poderoso, eu lhe faço um pedido. Mande um alívio a esse coração que sofre. Se ela um dia regressar, eu lhe agradeço. Porém padecer como eu padeço, prefiro mil vezes que me mande a morte. A outra segura aqui o paralelo. Quebra tudo.

Lugar Algures, sextas-feiras, 18h30, no Canal 1. No Canal 1 somos adeptos da variedade e por isso criamos um programa generalista com vários temas em cima da mesa. Carlos Bonaparte apresenta Eclipse Total, um espaço com as últimas tendências da música nacional e internacional, mas também com entrevistas a artistas e rubricas culturais e sociais sobre eventos e associações de norte a sul do país. Acompanhe este Eclipse Total aos sábados, às 8h30 da noite, no Canal 1. Programa do Carlos Pitti. Os melhores artistas estão aqui. E agora chegando aqui no programa Carlos Pitti, Carla Ribeiro. E aí, Pitti, tudo bem? Aí, aí, beleza? Bom. Sabe quem fez aniversário essa semana? Quem? O Yuri. Ai, sério? O Yuri é meu sobrinho, tá ouvindo lá, com certeza. Corintianíssimo. Fala, fala essa parte. Como? Precisa, o menino é lindo. Ah, então tá. É, você não pode esquecer que o meu Atlético tá na final aí da Copa do Brasil, com a segunda do Brasileirão. Pois tá, é, você, né? Tá com tudo esse Atlético. É. E o Pato sem fazer gol. Né? É. Mas vamos pro quadro. Ele fez esse pênalti essa semana. É, e tá treinando, né? Pelo menos Cavadini não tá tentando mais. Mas vamos pro quadro, que é mais importante. Vamos, né? Lá, nosso quadro. Carlos Pitti, canta pra mim. Só se for agora, então. Onde é que vem? De onde vem o pedido hoje? Lá do Ceará, Pete. Do Ceará? Logo ali? Da cidade de Iguatu. Opa, alô Iguatu, lá tem programa Carlos Pitti também. Tem, e tem um pedido especial hoje. Quem é que tá mandando? É a Romana Alves, e ela falou que ela ama essa música que ela tá pedindo. Será que ela ama a música ou ela está apaixonada, com o coração palpitando? Acho que os dois, viu? É, ô Romana, Romana Alves de Iguatu, no Ceará. Obrigado a vocês do Ceará pela audiência, pelo carinho. E a Romana, apaixonada, participando aqui. Tá pedindo Água de Rio. É, eu imaginei que já fosse essa música. É, todo mundo que tá apaixonado pede essa música. Que bom, né, que bom. Você sabe que já tive um pedido pra mim gravar ela em espanhol. É? Com o pessoal lá da Bolívia. Ah, por falar em gravar música, posso perguntar uma coisa? Pode. E a música nova? A música nova tá chegando, já tá pronta. Tá todo mundo ansioso esperando. Na verdade, vou contar um segredo pra você. Nos bastidores, o pessoal que tá lá, né, que se comunica com a gente, o pessoal que já tá sabendo, já tá pedindo, já tá recebendo a música, sabia? Ah, é? Só que oficialmente, devido àquela questão assim, né, o social, ah, sim, as fotos novas, o banner, enfim, o esquema de divulgação da produtora, então vai ser lançado oficialmente no próximo programa. Ah, mas uma semaninha a gente aguenta ainda, ah, né? Ah, verdade. Agora, se você tá lá, acompanha a gente através da nossa rede social, se você estiver lá online com a nossa equipe, tanto no nas fanpages, nos perfis, só dizer, ó, manda a música nova aí. E aí a gente pode mandar? Claro, já tô mandando, o pessoal já tá trabalhando nos bastidores aí. Ah, então tá. Então participa aí, a saudade aperta, no próximo programa tá chegando a nova música. Fresquinha, fresquinha. E falando em fresquinha, vamos trazer Água de Rio, que já não é tão mais fresca, mas a aguinha de rio é fresca. Geladinha, né? Geladinha e gostosa. Água de Rio, pra quem tá apaixonado, e pra nossa amiga Romana Alves. Foi Deus quem te mandou perto onde nasce o sol. É água corrente, chega assim tão envolvente, ficou sem ar. Foi Deus quem te mandou, perfeita como a natureza. É meu frio, meu calor, semente do meu amor, que espalha na veia, amor que incendeia, que me incendeia. Eu vivo você, respiro você, sou água de rio, querendo. Mandou feita como a natureza. É meu frio, meu calor, semente do meu amor, que espalha na veia, amor que incendeia, que me cerceia. Eu vivo você, respiro você. Eu quero você, pra sempre você. Sou água de rio que se entrega ao mar. Eu vivo você, respiro você. Sou água de rio querendo te encontrar. Eu quero você, pra sempre você. Apaixonada, Pete. É, né? Deve tá. É, então tá bom, com certeza. Essa música é linda pra linda Romana Alves de Iguatu, no Ceará. Isso aí, beijo, Romana. Continua participando aqui com a gente. Sabe como é que eu beijo, peixinho? Como? Assim. Ah, tigracinha, gente. Bom, pra você que quiser pedir uma música pro Carlos Pitt cantar, é super fácil, né? É, e pode pedir o beijo peixinho do Carlos Pitt da Água de Rio também. Ih, meu Deus, vai com a Água de Rio e esse peixinho agora. É, fácil, fácil. É só mandar no e-mail programa@carlospitt.com ou mandar um recadinho pra gente no Face, no Twitter, no Instagram. E tem lá a nossa comunidade Carlos Pitt, programa Carlos Pitt na rede. Isso aí. Então tá bom, obrigado, Carloca. Nada, até semana que vem, beijo. Um beijo de peixinho aqui. Fui. Obrigado. Ah, não, a Carla fui. E eu continuo aqui com o programa Carlos Pitt. Tchauzinho, Carla. Simbora, gente, programa Carlos Pitt pra toda a rede que não para. Novidade começa aqui. Programa do Carlos Pitt. Alô, gente, aqui é Guilherme. Alô, ouvintes, aqui é o Santiago. Alô, moçada, quem tá falando aqui é o Jean. E aqui é o Giovanni. Alô, galera, eu sou o Marcos. Oi, aqui é o Belucci. Alô, galera, aqui é o Matheus Minas. E aqui é o Leandro. E a gente também tá aqui com o nosso grande amigo, Carlos Pitt. Programa Carlos Pitt. Oi, gente, aqui quem está falando é o cantor Carlos Pitt. Está chegando a hora. Nos próximos dias, você vai ouvir a minha nova música, A Saudade Aperta. Um grande abraço. Morena bonita, tá me deixando louco. E o olhar nervoso, perfume gostoso. Um sorriso maroto, andar de sedutor. Te dou muito amor. Ela tá de olho, me deseja, eu sei. Eu mandei um sinal, eu vou pegar você. Vai lá no cantinho pra gente se amar, fazer besteirinhas na luz do luar. Dentro do meu carro, a gente beijando e se amando. Ouvindo no rádio o tal de Cristiano. Convido embaçado, ninguém pode espiar. A gente se amar e vai. Ela tá de olho, me desejando, eu sei. Eu mandei um sinal, eu vou pegar você. Bola no cantinho pra gente se amar, fazer besteirinhas à luz do luar. A gente beijando e se amando. Ouvindo no rádio um tal de Cristo.

E já já, semana que vem, já vai entrar em cartaz. E ele interpreta um artista de sucesso, que tem até um jatinho particular aí. Aí, pra gravar as cenas do personagem, ele usou a plateia do show do Bruno Marrone. E aí tinha só 30 mil pessoas e na hora de subir o palco ele deu um passo pra frente e dois pra trás, viu? É mesmo? Mas faz parte. O cara também é bom ator na frente das câmeras lá, né? E você sabe que muda muito, né? Que tem gente, muito, principalmente no nosso meio de artista, artista bom de estúdio vai pro palco, não é a mesma... Não rende a mesma coisa. Então isso faz parte, imagina pra ele que é ator, querer, né? E ter que interpretar cantando, que não é o que tá na veia dele, mas... Vai ficar legal com a produção toda aí, né? Tá certo, então, Murilo Rosa se achou, Luan Santana. Quem mais? O Leonardo tá preparando novidade da carreira, como é que é? Isso, na segunda semana de dezembro, ou terceira semana de dezembro, ele vai gravar um DVD, adivinha onde, né? Lá em Goiânia, né? E vai estar chamando os amigos dele pra cantarem com ele, né? Vai estar Jorge Mateus, Eduardo Costa, Bruno Marrone, Gustavo Lima, Zé Ricardo e Thiago e Cristiano Araújo. A maioria deles mora tudo lá em Goiânia mesmo. Vai ser a festa. É verdade. E o Eduardo Costa, o Zé Ricardo e Thiago e Cristiano Araújo são todos da empresa Talismã, né? Que é do Leonardo, então tá tudo em casa. Ah, tá tudo em família ali. Vai ser bem legal. E me conta aí a novidade, o Taime e Thiago, a dupla, né? Taime e Thiago, que já esteve no programa, tá com novidade, né? Tá todo mundo sabendo aí que o Thiago, o outro Thiago saiu, né? E entrou um novo Thiago. Como é que é essa história? Pois é, essa troca iria acontecer só no final do ano, mas acabou dando certo agora. E eles já estão na estrada fazendo show, viu? O novo Thiago era do grupo Tradição, que foi aonde teve origem também o Michel Teló, né? Trata-se de Thiago Bertoldo, era o Guilherme, né? Agora vai virar Thiago Bertoldo, que era líder e vocalista do Tradição, então. Então tá certo, boa sorte ao Guilherme Bertoldo, agora é Thiago, né? Junto com a Taeme, sucesso pra dupla! Ah, e como é que é esse lance dessa dupla paranaense que andou se envolvendo aí com um negócio errado? Como é que é? Pois é, trata-se de Victor Cruz e Diego Ortiz, que já fizeram algum sucesso aí com a música Bebo Mesmo. Parece que eles foram pegos, né, no palco com instrumentos que foram roubados em Guarapuava, no valor de 50 mil reais, se sujar por pouca porcaria, né? E tava usando os instrumentos e a polícia pegou. Estão lá, hein, galera? É, eu vi, na verdade, eu até vi uma matéria também falando sobre isso, que me parece que o pai deles, né, de um deles, que fez a ação e deu de presente pros meninos. Pelo menos é o que eu vi uma notícia também, quer dizer, pode ser uma desculpa também, né? Pode ser, mas ficou chato, ficou feio, não precisa disso não, né? Vamos ser honestos. É verdade, não são os primeiros, né? Teve uma dupla agora, um pouco tempo atrás, que era envolvida em roubava joias de relojaria, lembra? Sim, faz pouco tempo, mas isso vem só sujar o nome da música sertaneja, tão bonito nesse país. A moda diz que pega, mas tomara que essa moda não pegue, né, Miroca? Tomara que não. E vamos devolver os instrumentos, vamos ficar em paz, vai, tudo certo. A moda é comprar e pagar e tocar música sertaneja, valendo a pena, vamos que vamos, gente! Você por tantas vezes fala mal de mim, e o motivo até eu juro que eu não sei. Eu não devo ser um cara tão ruim, se o que te mata a fome foi eu quem plantei. O que te aquece o corpo é cria lá de casa, cobertor de lã, o pão e o café. Sou um sertanejo, adoro meu país, sou desse meu jeito e assim sou feliz. E você me diga, por favor, quem é? Quem é você? Será que já curtiu amanhecer no mato? A relva molhada e os pés sem sapatos? Será que já tocou a terra com as mãos? Quem é você? Só fala bonito e não ajuda em nada, que tem a alma seca, a terra abandonada. O que você plantou nesse seu coração? Sono por dinheiro seu,

gente, seu nada demais esse Brasilzão. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Diretamente aqui de São Paulo, dos estúdios da CP1 Produções, o programa Carlos Pitt para toda a nossa rede. E nós agradecemos a você pelo carinho, pela audiência. Não esquece não, hein? Já no próximo programa ou nos próximos dias, você vai ouvir a minha nova música aqui, ó. Aqui no programa Carlos Pitt, aqui na sua rádio. A saudade aperta. Ô, oh, moda luxonada demais. Ó, oh, enche o copo aí, enche aqui. Ó. Oh. Então tá bom, aguarde nos próximos dias aí a música nova do Carlos Pitt, A Saudade Aperta. E a você que quiser mandar um recado, um alô pra mim, que é o e-mail aqui do programa, ó, vou passar aí. Pegou a caneta? Pegou, tá pegando, então vamos lá. Você pode escrever, pode mandar o seu recado, sugestão, pode criticar, pode dizer, Carlos Pitt, manda uma música pra mim. Pode levar o meu show aí pra tua cidade também. Só você entrar em contato através do nosso e-mail, programa@carlospitt.com. programa@carlospitt.com. Pitt com 2T e o Y. Ou também procura a gente no Facebook. Programa Carlos Pitt. Carlos Pitt na rede, tá bom? As nossas fanpages lá, pra você mandar o seu recado, seu alô pra mim aqui. Eu vou ficar contente sempre. Muito feliz pela sua audiência. Obrigado, gente. Valeu, meu povo. Até semana que vem. Tem mais programa Carlos Pitt. Tchau, tchau. Termina aqui mais um programa do Carlos Pitt. Fique por dentro do programa do Carlos Pitt. Acesse www.carlospitt.com, www.carlospitt.blogspot.com.